sua bunda não bate estremece. E ao som da viola mix, seu bumbum faz pontear e desce rebolando. Com jeito safado ela gosta de macho bravo, que é de andar cavalo.